Ministério Público de Minas Gerais propôs a ação civil pública contra o prefeito e o dono de um veículo de comunicação de Formiga por improbidade administrativa. Na ação, é pedido o bloqueio de mais de 12 milhões de reais em bens dos denunciados, a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos do prefeito por 8 anos, além do pagamento de multa. O prefeito teria contratado, sem licitação, uma empresa jornalística para veiculação de atos oficiais e publicidade institucional do município. O gasto entre 2013 e 2014 foi estimado em R$1.900.000 com a empresa de comunicação. Do Ministério Público de Minas Gerais, Beatriz Breder.